7, coloca 10, curva direita, aciona 01, 97, controle 20, 8, 2. Reduz a 2109. 2109, 5446. Para interceptar o localizador, direita 140, 73 no pé, sinal 10 no 4. Direita 140 para o localizador, descendo para 3.000 pés, trip 5446. Controle Salvador, Salvador 3217. 3217, contato radar, sinal 360, direto da El. Direto da El, nível 360, então 3217. Tango Tango, já visual com o aeródromo, está 2 milhas para a rotatória. Alfa Tango Tango, chama a torre 1-9-8-9-5. Torre, quanto Tango Tango? 35446, completa redução 709, 72 mil pés, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil pés, reduzindo 1970, reportarei. WebJet 6720, vetor radar para o sequenciamento, curva à direita para 240, limite à magnética 110. 720-4, mil pés, que legal no 0-4. Controle ligou no 077, após da El, pode voar bridge? Mantenha a linha da guarda e coordenação com o centro. Guardando, voando lenda, guardando a coordenação com o centro, voo no 077. Voo no 077, sobe restrito ao nível 320. 3210, 077. 3217, chuva restrita ao nível 300. Restrito 300, então 3217. Restrito 300, como 077. Abatango Lima, que vos voa, está livre ascensão, nível 100. 2, 395 completa, aproximação, torre 1-9-1995. 1-9-1995, daqui a pouco. Controle de 5-2-4-1, passa nível 1. Aliás, passa 1900 pés. Confirma para o voo 07. Chame Recife, 1-2-5-1. 2-5-1, boa. 4-4-6, está estabilizado. 5-4-4-6, completa, aproximação, aguarde para chamar a torre. Aguardando. Tripe 5241 no contato radar, voo 200, sai da árvore. Ok, solicita o nível 160 como final, senhora. Vai cumprir o perfil da água. Sim. Webjet 6720, curva à esquerda para 190, limite ao localizador. 190, limite ao localizador. Visual 6720. 6720, 2 mil pés. descrito de aleco, aguarde para chamar o centro. Azul 4206, senhor de identificação autorizada a chegada a mar, desça ao nível 110. Na 6210, boa tarde, senhor de identificação autorizada a chegada a mar, desça ao nível 120. Salvador, muito boa tarde. 2231 no Passaredo, perfil da Momo. 2231, boa tarde. Contato radar, voo 200, sai da Momo. 190 na Momo, 2231 no Passaredo. WebJet 6720 para o localizador, curva esquerda para 130, reporte estabilizado. Trip 5446, chame Torre 1895. 1895, pô. Torre 198, decimal 95, ajuste 104, Gol 925. Autorizado nível final 160. Ok, vai manter, subir e manter o nível 160, 35241. Azul 4206, desce para o nível 050. Completa a redução para aproximação. Completar, né? 2-0. E mantê-los quando possível, são chamados de pouso. Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, chame Recife 1251, na UTR 13325. Cochiné 6210, desce ao nível 060. 060, 6210. A 3217, chame Recife 1251. A chamar Recife 1251, 3217. WebJet 6720, complexo, aproximação, torre 1895. 295. Olha o 2231 no passadeiro. Prossiga. Por gentileza, senhorita, poderia nos coordenar a proa do destino, Barreiras? Aguarde. Solo Salvador, boa tarde, gol 1395. Reportará para ingresso na Juliette, gol no 3-5. Paulo, Salvador, boa noite, é o Gol 755. Aguardando para a cópia quente da X-Ray, Gol 755. Zander Yank Mike, chame a torre 1-9-8-9-5. Pronto, acopio, 755. Azul 4206, dessa para 2110, sinal legal no 014, autorizado a final ILS. Azul 4206, antes da Juliette, vou na 395. Reduz a 2309, está para 3.000 pés, que legal no 014. Reduzindo 3.000 pés, 1014, acho que é 6290. Só pra coordenar com a senhorita ter o recebimento da nossa DLA do 4118. A gente ainda precisa de mais alguns minutinhos para nossa saída. Gente, então, obrigado. 4118. Breakfast 4901 is Cocky Island cleared. I'm on arrival, descend flight level 110. Na 6210, desça para 2, meu pé esquina legal na 015, reduz a 1709. 2015, eu tirei a 6210, reduzindo. Oscar Vitor Delta, Tarim Descida, reporte para a modificação de regras. Three 190, reduce speed 2509. Papa Romeo, Whisky, Romeo, Romeo, Sammy Recife, 125 Uno. 125 Uno, grato, Romeo. Modificado aos 2013, prossegue em condições visuais sem frequência livre. 12231, Sammy Recife, 1288, 1260. 1288, 1260, passarelo 2231, obrigado, boa tarde. Boa. Na frequência 120 decima 8. Yes. Controle de Salvador, é Papatango Mike Bravianco. Mike Bravianco, prossiga. O Yankee está agora próximo ao través de armação, mantendo 1500 pés para aproximação e pouso na 107. Nosso pouso será final. E antes. Gente, desça para 1.000 pés, o Mike Bravianco prossegue via litoral. Confirme, descendo para 1.000 pés. O controle de força aérea 2733 está mantendo 1.000 pés. O Axé está passando agora no Rio Vermelho. Passa onde? Gente, Papatango Mike Bravo Yankee, passa agora um 360 pela sua direita. Yankee fazendo um 360 pela direita, Yankee. Você dá 6210 completa final, Torre 1895. 1285, 6210. Controle Gol 1649, livra 5000 para o 360 da El. Boa noite. 1649, boa tarde, contato radar, sua 360, vou em direto da El. 360 da El, direto. Era 2733, você em condições de usar no meu pé, você pode farol da barra. Agora há 5 segundos para farol da barra. Te mantém ainda um no meu pé aguardando. Mike Bravianco está presente, foi em condições de usar para o 030. Visuais para a proa 030, Yankee. Gol no 612, reduz a 170 mais. 70612. Gente, 2733, mantém aí dando meu pé. E mantendo 1500 pés, Yankee. Sim, só tá visual no, com o sinal nacional, um Airbus 318, tá agora 5 milhas à sua frente. Não temos essa aeronave à vista, mas as condições do aeródromo para nós são bem nítidas. Gostaríamos, por gentileza, de sermos conduzidos para pouso na 107. Vou agora na proa visual 040. 045, Yankee. Gol no 60, boa tarde, senhor de identificação, autorizado a chegada da Golf, detenção nível 050. Country 190, reduce speed 2109. 2109, Country 190. Bravo, aeroavião que está no campo? Visual com o aeródromo. Estamos passando agora sobre Alphaville, Yankee. Ingresse agora na base da 17 pela direita e chame a torre em 1895. Yankee. Autorizado, vamos 755. Deep 54901, by direct to Zona Position, descend 2000 feet, finish 1015. 2015. Claro, 2000 pés, que negar em Salvador, 1005. Country 190, descend 3006, finish 1015. 3006, 1015, turn 390, sai da PUCA, transição Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda, transponder 5027, controle 1208, gol 1856. Reportarão. Solo General 6210. 04. Controle Salvador, gol no 925. Gol no 925, contato radar, sobe 360, sai da Argos. Sai da Argos, na sobindo ao 360, 925. Roger, we'll have the aircraft on check yet. Stand 3190, reduce speed 170 knots, descend 2000 feet, finish 1015. Reduce speed 170 knots, descend to 2000 feet, 1015, stand 3190. Deep 5491, call Tower 118.95. 118.95, good night. Stand 3190, clear the final ILS approach. Clear the final ILS at 3190. Sounds good.